E aí, Daniel, beleza? Tô aqui com o menorzão do Chapa aqui, ó. Mandar um abraço pra você, tamo junto. DJ Daniel Vídeos, de São Francisco, Minas Gerais. Comprei um lança pra vaporar com ela em cima da minha laje. DJ Daniel Vídeos, de São Francisco, Minas Gerais. Comprei um lança pra vaporar com ela em cima da minha laje. Daniel Vídeos, de São Francisco, Minas Gerais. Comprei um lança pra vaporar com ela em cima da minha laje.